gente seria fazer um Salvador Campinas com sobrevoo de Ilhéus. Caso aberto, a gente pousa em Ilhéus. O senhor acha necessário que a gente preencha um plano de voo? O senhor pode autorizar esse plano de voo que está aí e a gente só faz uma emenda nele? Por gentileza. Decolado 5-2, chama agora o controle 1-20-8, bom voo. 208, boa. Boa. Senhor, eu não saberia como fazer, eu disse no solo eu não tenho como autorizar um outro plano sequer, diferente daquele que eu tenho aqui. Muito provavelmente em voo, caso o senhor não consiga pousar em Ilhéus, o senhor consegue fazer uma alteração. Mas eu imagino, eu não saberia com certeza, que a alteração seria somente para os aeroportos de alternativa do senhor. Entre os aeroportos de alternativa se encontra Campinas, o senhor não? Não. Eu acredito que o meu alternado seja Salvador. O senhor aceita uma alteração de alternado para Campinas, se abra aquele papá? Senhor, me perdoe, a gente não tem uma regulação de aceitação de alternados. A gente copiou o alternado que os senhores informam. Eu não saberia se existe uma regulação contra aceitar o alternado de Campinas. O senhor me informou do alternado de Campinas, eu pulei aqui Campinas. Ah, tá ok então. Obrigado, o 4447. Sou 3520, suba restrito nível 1110 devido a tráfego sentido contrário. No nível 120, Charlie 208. Está restrito 110, está 3520. Salvador, bom dia, Bizet, Luiz e Juliette November. Luiz que Juliette November, só um minuto. Cinco dois zero está livre, 1190. Ah, entendeu que está livre, sensação 190? Afirmativa. 1903-520, já está. 3520, chama o Centro Recife na frequência 12545, alterna 12685. 3525-2685, tá? 3520, boa. Salvador, voo 18175 para acionamento na posição. Livre, senhor, chame para o push, 18817. Livre, acionamento chamará para o push, 18817. Confirme, chamou o Whisky Juliette November. Confirme, o Whisky Juliette November chamou reboque do parte 3 para posição 4 do parte principal, é isso? Positivo. Gente, eu tenho um level 5 prestes a pedir o pushback, ok? Então, por gentileza, se eu tiro o level da posição, engate para o reboque e aguarde para o início do reboque do Whisky Juliette November. Positivo, tirar aqui da posição e aguardar a chamada. Aprovado, 18175 para o pushback. Aprovado, pushback 1817, chame táxi. Livre, push, 1817. Que Juliette de Novembro já iniciou o pushback? Que Juliette de Novembro é a Torre de Salvador? Mas escuta, senhor. O senhor já iniciou o pushback, não? Estamos começando a alinhar ela. Estamos copiando. Torre Salvador, azul 4447 para pushback acionamento. 64447 agora para o pushback acionamento. Tem a nave da Gol que está prestes a iniciar o táxi, aguarde aproximadamente 3 minutos. Ciente, eu vou aguardar. Thank you. Nova do Gol 1897 para o táxi com 155 a bordo, 4 horas e 10 com fim. 5-5-4-10, confins copiado. Boa noite no 7, táxi em frente. Índia e Alfa até o ponto de espera, piscina 0, ajuste no 0 no meia. Chame pronto para o decolagem de ponto de espera da 10, senhor. Índia e Alfa, chamando pronto para o ingresso não no 0, ou no 8-7. Azul 4447, coordenação com o tipo de solo. Após o bong da Gol passar a cauda, tem livre pushback e acionamento, chame táxi. Ciente 4447 da Azul. Juliette November deverá aguardar ainda mais aí no pátio 3. Aeronave da Azul iniciando o push agora no portão 3. Assim que é mesmo iniciar o táxi, eu teria seu ingresso no pátio principal, November. Certo. Salvador, vou no 8-7, pronto, ponto espera da 1-0. Vou no 8-7, autorizado a alinhar e decolar, pistão no 0, o vento de 1-2-0 graus com 0-8-9. Alinha decolando 0, vou no 8-7. O 8-17 da Gol. Ciente, 1 no 0 grau 079. Obrigado. Noite no 7, decolou o Zuno 5, chama agora o controle Salvador em 120 decimal 8, senhor, bom voo. Boa noite, amigo. Salvador, é o Azul 4447 para táxi, está com 72 a bordo, alterna Salvador, 4 horas e 7 de autonomia, correção, alterna Campinas, 4 horas e 7 de autonomia. Copiado, 4447 autorizado via Índia até o ponto de espera que está no 0, ajuste no 0 no meia. Chame pronto para decolar de ponto de espera da 10, senhor. Ponto de espera da 10 vai chamar. Azul 4447. 4447, eu questionei o Centro Recife sobre a possibilidade do alternado em Campinas. Ele me falou que o senhor simplesmente, caso não consiga pousar em Ilhéus, deverá informar o APP de Ilhéus, que coordenaria junto ao centro o seu alternado em Campinas. Paciente, muito obrigado aí pela presteza, valeu, obrigado. É. O Whisky Juliette em novembro, autorizado o ingresso no pátio principal até o portão 04, mantendo a escuta constante, reporte ao TM no Whisky Juliette em novembro. Certo. Atual ponto de espera da 10 Azul 4447. Azul 4447, autorizado a alinhar e decolar pistão no zero. O vento agora de 190 graus com 05 nós. Sente a linha decola, Azul 4447. Obrigado, bom dia. Azul 4447, decolou os 20, chama agora o controle Salvador 120 decimal 8, senhor, bom voo. 208, obrigado, bom dia. Salvador, boa noite, Azul 4447. Azul 4447. Lado radar decolar, sube e mantenha o nível 160, saída da EL. Da EL 160, Azul 4447.